aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e aqui do meu lado, meu irmão, Rafael Mafra. Seu irmão, Rafael Mafra! E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, e você? Como foi essa semana de folga que a gente não gravou um episódio novo? Foi difícil, cara, porque eu gosto de gravar. Pois é, na verdade foi de folga o episódio novo, mas a gente gravou conteúdo exclusivo pro grupo secreto do GugaCast. Exato. Cara, lá não tem pausa. Não tem. Desde que a gente começou com isso, não teve pausa. Toda semana tem conteúdo exclusivo no grupo secreto do GugaCast. Essa semana não é diferente. Tá cheio de conteúdo lá. E a gente vai falar sobre os bastidores do GugaCast. Então a gente vai falar sobre as origens do GugaCast, certo? Certo. Sobre influências do GugaCast. Sobre quais são os nossos episódios preferidos. O que mais? A gente falou também das ideias que nunca rolaram. E que provavelmente nunca vão rolar. Só vai saber quem ouvir. E sobre os próximos convidados do Letra e Música. Tudo isso só para quem assina o grupo secreto do GugaCast, é onde tem... Essa semana a gente vai relembrar, recordar e viver. Eu sempre falo isso aqui. A gente tem antologia com alguns dos nossos episódios preferidos que a gente vai colocar aqui, mas episódio inédito tem lá no grupo secreto do GugaCast só para quem assina com o PicPay. Cara, você sabe qual é a melhor função do PicPay? Qual? Dividir a conta com os amigos. O PicPay faz um monte de coisa, ele é o canivete suíço, sabe disso, né? A gente fala aqui, sempre aqui, mas... Sim. Sabe, o canivete suíço tem uma função principal, que é aquela lâmina grandona de canivete mesmo. Que é cortar as coisas. Exato, e o equivalente dessa lâmina grandona do PicPay é você dividir a conta com os amigos. Porque é muito fácil, sabe? Quando você fala assim, você vai no McDonald's, aí você fala assim, ah, pra vocês não terem que fazer dois pedidos, você faz um pedido só, e aí na hora você já manda pra outra pessoa quanto você deve pra ela, entendeu? Sim. Ou então a pessoa compra o seu ingresso do show, você manda dinheiro na hora. Ou então todo mundo pede uma pizza, sabe? Você tá na casa com os amigos, todo mundo pede pizza, deu R$300 de pizza. Aí todo mundo divide pra pessoa que pagou, você não fica lá fazendo uma fila pra passar o cartão, sabe? É, e também não tem aquela de depois você manda a sua conta e o cara esquece de mandar a conta, ou ele manda a conta e o cara já esqueceu. Agora, esse é o principal, né? Esse é o principal que é o canivete. Agora, a função mais legal de um canivete é aquela tesourinha microscópica que ele tem. Sim, porque é surpreendente. Exato. Aí o equivalente à tesourinha do PicPay aqui é que ele te devolve até R$10 quando você assina o grupo secreto. Ou seja, sai quase de graça. Você tá aí pensando assim, pô, mas eu queria ter mais conteúdo aqui do GugaCast essa semana e tal. Você pode ter, é só ir lá, sai quase de graça. Você vai lá, você pode ouvir tudo. Você pode ouvir 500 conteúdos secretos, porque tá tudo lá. E aí depois, se quiser, você sai. Se não quiser pagar, você sai. Tudo bem, não tem problema. Mas sai quase de graça. Sacou? Sim, e você falou que são 500 conteúdos secretos, são 500 mini GugaCast, porque ainda tem os episódios inteiros exclusivos. Sim, tem coisa pra caramba lá. Então vai lá, é só assinar em picpay.me/GugaCast. Nesse episódio aqui de antologia, a gente vai relembrar algumas das nossas melhores histórias, só que eu não sei quais são. Como não? Você não sabe? Se você não sabe, quem é que vai saber? Caio Corraine. Ah. Então eu vou fazer o seguinte, o Caio vai insertar aqui agora... Quais são as histórias que a gente selecionou para essa antologia e ele vai fazer isso com a voz do Google, certo? Então, a gente vai ter... Um aumento para o Caio Corraine. Risos, risos. Brincadeira. Mas se você quiser, eu quero. E também a gente vai ter... Análise musical de Aquarela do Toquinho. Não confundir com Mindinho, que é um dedo, nem Bobinho, que é uma brincadeira, em que as pessoas tocam a bola, impedindo que uma delas encoste, a fim de fazer com que ela se sinta mal consigo mesma. Ah, e ainda tem aquela história muito legal. Do menino que descobriu uma revista de mulher pelada no carro do tio. Porque tio só serve pra isso, pra quebrar a educação que os pais sofrem pra oferecer. Inclusive, um beijo para as minhas sobrinhas. Essa aí é muito boa. E no fim, pra terminar... É a história do casal que se desencontrou numa ida no motel. É quase mais triste do que ir no motel sozinho, porque não tem piscina em casa. Mamma mia! Vamos ouvir essas histórias, relembrar, comentar sobre elas nas redes sociais. Me mandem aí o que vocês acharam. E semana que vem a gente tá de volta com o Gus Lanzetta no nosso episódio de história de viagens. Que demais, hein? Que vai estar demais também. Gostaria de compartilhar a minha história, mas antes de iniciar, acho importante contextualizar. Essa história é épica, mas somente se eu tiver sucesso em fazê-los voltar para um tempo mais simples. Para um tempo em que um pré-adolescente com seus hormônios a mil não podia simplesmente ligar o computador e ter acesso a todo tipo possível e inimaginável de pornografia. Eram tempos inocentes em que a nudez feminina ainda era um mistério, e em um mundo como esse a revista pornográfica era um tesouro. Estamos em 1993. Não havia internet, nem mesmo TV a cabo, pelo menos pra mim.

Estávamos de volta no jogo, mas então surgiu o medo pela perspectiva do carro ter alarme. Como iríamos explicar a situação para os adultos se o alarme tocasse? Chegamos em um terrível e cruel impasse. Vocês podem imaginar a patética cena, com dois pré-adolescentes arregalando os olhos no vidro do carro, tentando achar alguma luz vermelha piscando que indicaria que existe um alarme. Porque nessa época, crianças, os alarmes do carro ou eram uma fechadura que você tinha que entrar, enfiar uma chave nele e girar para o alarme não acionar, certo? Sim, a tranca carneiro. Ou era um botão escondido em algum lugar que ninguém sabia e você tinha que entrar, enfiar uma mão por baixo do painel e apertar esse botão. Sim. Ou... No caso dos carros mais avançados, era um chaveiro no qual você tinha que raspar o seu chaveiro no para-brisa do carro para o alarme desligar. Exatamente. Ótima descrição dos tipos de alarme, Gustavo. Parabéns. Não era um botão na chave do carro. Isso é coisa dessa molecada juvenil. Isso. A decisão de finalmente abrir o porta-malas, apesar dos riscos, só pode ser explicada através de uma palavra. Foda-se. Nenhum alarme tocou, mas me preocupei com a luz brilhante iluminando a noite e a música angelical dos céus, que poderia ser um problema. Missão cumprida, tínhamos a revista nas mãos. Hoje, tenho 36 anos, mas eu e o Carlos Melancia ainda somos grandes amigos e de vez em quando um de nós diz pro outro: lembra da revista no porta-malas? E é o suficiente. Naquele dia, fomos heróis. Era 1993. Não me julguem. Grande abraço. Que belíssimo e-mail do nosso amigo Mário Soares, não é mesmo? E que belo final. Que belo final. Pois é, a história nem é tão assim emocionante, mas ele foi escrito de um jeito tão legal. Rafael, exatamente. Quando foi o seu primeiro contato, cara, com a revista Ele e Ela? Foi antes ou depois de 1993? É, deve ter sido por aí mesmo. Deve ter sido por aí mesmo. Não me julguem. Eu acho que esse e-mail terminou com chave de ouro, esse episódio, que seria dedicado ao trânsito, mas foi dedicado à violência urbana. Próxima história aqui chama Maratona de Motel. Olá, caras. Isso já, né, só no olá já dá pra ver, é um homem mandando. Uhum. Sou, a gente precisa dar um nome pra ele. Eu voto em asterisco. Sou asterisco, professor, 40 anos, interior de São Paulo, quase Minas. É, o Mococa também é nessas. Inclusive, o Mococa, metade da cidade fica em Minas. Tem uma história sobre desventura sexual. Eu tenho um amigo que tinha uma piadinha sobre isso. Ele é de uma cidade que chama Caconde. Sim, é do lado de Mococa. Isso, que fica em São Paulo, né? Uhum. Aí ele fala que houve uma guerra entre São Paulo e Minas pra saber quem que ia ficar com o Mococa. E São Paulo perdeu. É bem piada de Caconde mesmo. Caconde, pra quem não sabe, é uma cidade que tem muita inveja de Mococa. Esses dias eu recebi uma foto de Caconde e era um semáforo. E as pessoas estavam lamentando que agora tinha um semáforo em Caconde. Porque ia estragar o trânsito. É, porque era o primeiro da cidade. Legal são as pessoas lamentando. É. Eu acho que a gente devia chamar ele de Rui. Rui? Rui. Rui. Tá bom. Ok. Vai de novo, então. Olá, caras. Sou Rui, professor, 40 anos, interior de São Paulo, quase Minas. Tem uma história sobre desventura sexual que aconteceu em 1999. Pra se entender, essa história, ela precisa de dois narradores. Então vamos lá. Ó, já começou o complexo. Professor, né? É, professor. É. Narrador 1. Eu mesmo. Dei minhas aulas de manhã, como toda manhã, e nessa semana eu começaria a dar aulas em um curso superior, no período da noite. Como tinha saído de um relacionamento de 3 anos com uma mulher fantástica, que eu não entendia muito bem porque a gente tinha terminado, nem fui pra casa curtir fossa. Saí da escola, almocei na rua e fui pra faculdade, adiantar bibliografia, preparar aula, essas paradas que hoje chamam de nerd. Que... É um bom professor. É, lá fiquei pras aulas da noite, e depois do expediente, achei que merecia uma cerveja. Bora pro bar encontrar os amigos. No bar eu encontro, além dos meus amigos, uma amiga da minha ex-namorada, que me olha, vem na minha direção e diz: deu merda seu encontro? Eu: que encontro? Ela: com a... A gente precisa de um nome pra A. Vani. Só pode ser Vani. Vani? Vani. Ok. Com a Vani. Nem falei com ela hoje. Mano, faz um favor, corre pra sua casa agora então. Chegando em casa, vi o carro da Vani estacionado na porta, achei que ela estaria ali, mas o carro estava fechado. No alpendre de casa, havia uma cesta com umas brejas. Olhei ali e vi a chave do carro dela com um papel escrito: abra. Abri o carro, um golzinho bola azul calcinha, quem nunca. No painel, um papel escrito ouça e flecha para o toca-CD. Era Gonzaguinha! Aí! Não Bozo. Podia ser Bozo. Normal, podia ser tranquilo. Bozo. É, podia. E colado na direção a chave de um quarto de um famoso motel da cidade do interior de São Paulo, quase Minas. Fiquei maior empolgado, afinal não era o fim do relacionamento. E putz, era a cara dela fazer uma coisa assim. Lá fui eu, cheio de entusiasmo, rumo à felicidade. Chego no motel, mostro a chave do quarto e a atendente me manda seguir. Havia instruções lá sobre a minha chegada. Ela pensara em tudo. Pensara, é, professor mesmo, né? Porra. Demais. A música alta saindo pela porta já mostra o clima. Ela acabou de chegar e está fazendo uma festa pra mim lá dentro. Bato na porta. Ela não deve estar ouvindo. Bato na porta mais forte. Então, ela abre. Pausa para troca de narradores. Eu gostei dessa história. Pô, foi genial, cara. Parabéns. Sim. Narradora 2. Minha ex-namorada. Mas eu mesmo faço a voz dela. Ok. Oi, Guga, sou a Vani. Eu e o Rui havíamos terminado nosso relacionamento de 3 anos, fazia coisa de 2 meses, e resolvi dar uma última cartada a favor do nosso namoro. Reservei um quarto de motel bem legal e também incluí na paisagem uns vinhos, sucos, comidas, tudo pra uma imersão de pelo menos 24 horas de amor confinados ali. Já disse que ele não tinha carro? Pois é. Então, pro plano dar certo, encomendei um arranjo de flores, juntei umas cervejas e coloquei no meio a chave do meu carro, que deixei estacionado na frente da casa dele, e fui de táxi para o motel. As flores ficaram no alpendre da casa. Interior de São Paulo, quase Minas, as chaves podiam ficar num alpendre. Ah, é verdade, sim. Com certeza. É, com certeza. Ainda mais tendo alpendre. Alpendre, né? Dentro do carro tinham as instruções para chegar no nosso ninho e um CD do Gonzaguinha que ele achava romântico. Rapidão, uma pausa. Que músicas do Gonzaguinha são românticas? Eu acho que ele tomou um banho de água fresca no Lindo Lago do Amor. Lindo Lago do Amor é uma boa. E certamente não era Sangrando. Sangrando talvez fosse uma música pro outro. pro outro e meia. Isso. É, tem também Um Homem Também Chora, que talvez também fosse uma música pro outro e meia. Coitado do menino, gente. Começaria tudo outra vez, tem tudo a ver, porque eles tinham terminado. Sim. Aí, romântico. Diga Lá Coração, Caminhos do Coração, Explode Coração. Tem tudo isso do Gonzaguinha? Tudo são músicas do Gonzaguinha. Talvez se ele fosse um cardiologista, talvez tivesse... Menos coração. Alguma coisa relacionada com coração também. Corações Marginais, Coração Mineiro, Coração de Plástico, Coração... Meu Deus. Todas as músicas do Gonzaguinha, sim. Ele realmente curtia essa parada. É realmente romântico. Continue. Okay. É. Bom, tudo estava preparado para acontecer na seguinte ordem. Ele dava aula de manhã, as flores chegariam às... Ah, agora entendi. As flores chegariam 1 da tarde na casa dele e eu já estaria esperando... Nossa, que... Ai, tadinha. Eu já estaria no motel esperando. Fui para lá ao 12:30, toda produzida. Quando o relógio deu 2 da tarde, eu comecei a ficar ansiosa pela chegada dele. Mas como Rui não era famoso pela pontualidade e pressa, tudo bem. 3 da tarde, eu sem almoçar, maquiagem pesada começando a desmilinguir, peças de roupas de renda pinicando na bunda, sessão da tarde passando na TV do motel e nada do Rui chegar. Eu abro a 2ª lata de cerveja do frigobar e deito na cama. Ah, não, sim, se ela tava na TV do motel, ela podia ter assistido Hard Soft também. É. Ou SOS Cobra. Isso. 5, 6 da tarde, eu já comi metade de tudo que foi comprado e abro a 1ª garrafa de vinho. Primeiros pensamentos que deu merda me vêm à cabeça. Ele tá 0 a fim de mim. Não veio e deve ainda estar de rolê com o meu gol bola azul calcinha. Me dou conta que estou a pé, presa num motel na beira de uma estrada numa cidade pequena do interior de São Paulo, quase Minas. Sou a Tom Hanks moderna, uma náufraga nessa ilha, um motel deserta. Até que não, até que não tá tão ruim, vai. Ela ficou assistindo o sessão da tarde. Ah, tá de boa. Você tá num teto. É, tá num teto e tem frigobar. É. E o vinho é um excelente Wilson pra acompanhar. Porra. E se ela precisar tirar no espelho, é só olhar pra cima. Exatamente. Se ela precisar tirar um dente, vai ser bem mais fácil com os aparatos que tem no motel. Você pode pegar um dildo, né, e usar ele como alavanca. 7 da noite, escurece, começa a ouvir os outros quartos na maior festa. E por aqui, abro a 2ª garrafa de vinho. Porque, né? Foda-se! Eu tô sozinha no motel às 7 horas e não tem como eu ir embora daqui sem pagar um puta mico. 8:30 da noite, acabou a comida. Quer dizer, ainda tem amendoins e chocolate, cerveja e 2 garrafas de vinho. Agora para... Agora pareço a Barbarella. Meia calça torta, cabelo desfeito, umas lágrimas mancharam a sombra. Só que no meu filme ninguém me comeu. Que horror. 9:30 da noite, a 3ª garrafa de vinho, vê a rolha ir embora. Porque, né? Já sabe. Foda-se. São 10 horas de motel, esperando, sozinha. Você sabe o que isso faz com a cabeça de uma mulher? Faz com a cabeça de uma pessoa, né?

Exatamente. Vamos às histórias esotéricas dos ouvintes. Rafael, o que você achou de relembrar essas histórias aqui? Cara, é bom demais, porque essas histórias são muito boas para aparecerem num programa só. Eu acho bom também, porque aos poucos a gente vai esquecendo. Mesmo que a gente relembre da história em si, a gente não relembra dos detalhes. É verdade. Então, obrigado por você ter ouvido mais esse episódio. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com a participação e pauta do Rafael Mafra, que está aqui. Olá. E a edição e também a participação do Caio Corraine, que está no controle dos botõezinhos editando esse episódio. Diga olá, Caio. Olá, Caio. Não se esqueçam de sempre beber água. A gente ainda tem na nossa equipe o Roberto Aragão, que cuida do nosso wiki. Aliás, se você quer saber de onde vieram essas histórias e mais sobre os episódios onde elas estavam, visita lá o nosso wiki, wiki.gugacast.com. Tem todas as informações lá, você vai pegar todas as piadas internas, beleza? Quero agradecer aqui a todo mundo que manda histórias pra gente. São todas lidas com muito carinho. Muito obrigado a vocês. E obrigado de novo por ouvir mais esse programa. Adeus. Adeus.